apresentando o nosso. Ela encana só e olha pra mim. A nossa cara é o chão do erro meu. Como se eu fosse um ponto de fuga. Sinto calor na nuca. Acostumei a sensação de vergonha. As coisas parecem